Boa noite, Azul 4062, dona identificação, mantém o perfil da chegada à mar e desça até o nível de voo 050. Solo Salvador é o Webjet Whisky Juliette Bravo. Prossiga. Whisky Juliette Bravo solicita autorização de reboque da posição 10 do pátio principal para a posição 6 dúzia do pátio 3. Sente autorizado início reboque, reporte no término, Whisky Juliette Bravo. Iniciando o reboque, reportará para o término, Whisky Juliette Bravo. Boa noite, 05 minutos, cópia. O 062 está efetuando algum tipo de desvio? Gomes 06, bom dia. Acione identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível de voo 060. Copia. 4.000 pés, ajuste de altímetro no 015. Do nível 370, via peso Lu 10. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5542, controle 120, decimal 80. Afirmo, transponder 5542, gol no 805. Autoridade Natal, nível 370, via peso Lu 10, roda 10. O 05, correto, está me pronto. Solo, Salvador, Altan 3152, informação Eco, posição meia dúzia, autorização Maceió, Altan 3152. Altan 3152, Maceió aprovado nível 330, via Peruíbe 58, Orago DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5543, controle 120, decimal 80. 30, nível 330, aproveito 58, Orago DCT, pista 0, pista 10, Puca Caju, curva esquerda. 5543, 120, decimal 8, 3152. 3152, correto, chame pronto. Câmara pronta, 3152. Olha o 4062. Prossiga. 3 nós assistimos para nossa empresa. Se você puder reforçar, a gente agradece atendimento médico na sua opinião. Obrigado. 6 desça para o nível de 050. 06, reduza para 210 nós, desça para 4.000 pés, ajuste no 05. Na 3891, desça para 2.000 pés, 1015 ajuste, reporte localizador, está autorizado DLS, 3891. 2015, reporte localizado, 3891. Boa noite, Webjet 5899, identifique, chegada Mari, mantenha o perfil da chegada desse Natal 050, seu número 4 na aproximação. ...4062 no localizador. Afirmativo, localizador, baixar travado, visual 4062. Milhas e meia para externo, autorizado pelo LS, torre número 895, informando que já foi informada a administração do aeroporto. Para 5, senhor. E para o gate, a ambulância já estiver lá no local. Muito obrigado, amigo. Até mais. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, estabilizou, localizador está visual. Ok, azul 4062, avistado, está livre o pouso na 10, venta 90 graus, 10 no ar. Gente, azul 4062. Gentileza, informe se existe algum passageiro passando mal. Afirmativo, informamos ao controle, estamos com a passageira aqui que não está se sentindo bem. E só para informação, o médico já foi acionado, já está dirigindo aqui para o portão, ok? Para o atendimento. O azul 4062. Gente, grato. Meia desse para 3.000 pés, ajuste no 05. 3.000 pés. No 805, aguarde, ok? Aguarde, tem um tráfego prosseguindo para o setor com o passageiro passando mal, aguarde por gentileza. Leão. 3891, autorizado sinal LS, correndo no 895, o pouso. 3895, ótima noite, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, boa noite, 896, da Delta. Dono 896, identifique, chegada Mari. Desse mantenha o nível de voo 060. Gol 896. Pare para o 060, 896. Gol no 606, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte estabilizado no curso localizador. 2000, vai chamar do IML. 60, vai. Salvador 3891, cordial, boa noite. 3891, boa noite. Aguarde autorização de pouso. Ajustando 015. Guardado 3891. Azul 4062 no solo aos 13. Libera a direita, 1219 o solo. 219, obrigado. Demora ainda um minuto, ok, pra parquear. Aguarde, vou analisar gol no 805. Solo Salvador, boa noite, azul 4062 de volta na sua. Azul 4062, agilize seu táxi via Alfa Juliette, portão 03, agilizando. Alfa Juliette, portão 03, obrigado. Uso autorizado na 10, venta 90 graus, 109. Sente livre pouso, pistão 0, tá 3891. Autonomia, estão autorizados no sinal LS, 2862, voo no 606. 262, boa, obrigado. Gol no 896, Salvador. Mais quanto? Desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 ou no 5? 4 mil pés, 2890. Já tinha passado a informação para Infraero e a mesma deve estar tomando as providências, ok? Ok, obrigado. Alfa, Juliette, portão 03. Afirma, agilizando. Afirma. Boa noite, Salvador, no 606. Gol no 606, continue na final da 1-0, o ajuste no 015, aguarde a autorização de pouso. 06, continuando a pressão. No 5-2 já está pronto para o táxi? Positivo, 3-1-5-2, bom. Então, 3-1-5-2, informo que vai dar passagem para a Eda Azul e vai prosseguir após Índia, ponto espera, chame 2-1-8-9-5. Ajuste no 0-1-5, tem os dados? Positivo, 1-6-1, 2 horas, Aracaju. Autorizado, Índia, 2-8-9-5, ponto espera. E depois eu lembro a Eda Azul, 3-1-5-2. Entende, copia. Paulo Salvador, tá 3-2-3-2-9-1. 3-8-9-1 no Datam, mantenha-se da Juliette. Mantenha-se da Juliette, 3-2-9-1. O gol no 805, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o Airbus Datam passar a retaguarda. mantenha escuta, vamos 7-4. Para 3000 F5899. 899, desça para 2000 pés, autorizado o sinal LS, reporte estabilizado no localizador. Juliette, porta 108. Juliette para o 08, da 3891, no bom dia. Olha. Bono 714, copia. Bono 714, Aracaju, aprovado nível 230. Decola da pista 10, perfil de saída Pucajamo, após direto. Transponder 5546, controle 120, decimal 80. Estabilizou o F5899. Estou rindo no 8.95, 5899. 8.95, boa noite, senhor. Boa noite. Alô, Salvador, boa noite, também, deixar minha foto, a sua esposa. Bono 606, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, boa noite, senhor. Boa noite, Salvador, WebJet 5899, trem checado, aproxima para o 90. Ok, Web 5899, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste 10 no 5. 10 no 5, aguarda, Web. Web 5899, pouso autorizado. Na 10, venta 90 graus, uma dúzia de nós. Livre pouso, Web. Voo 1896. 4.896. Desça para 2.000 pés, autorizado sinal LF, reporte no localizador estabilizado. Passará estabilizado, 896. Boa noite, 05, Índia, no ponto de espera, chame turno 1895, ajuste 1015. Obrigada pela colaboração. Permanente, descendo para 3.000, combine 15, trip 5344. Índia 06, Juliette, portão 01. Juliette, portão 1-1-606. Web 5899 no solo 123, libera a direita 1219, o solo. Direita 1219, boa noite. Boa. Livrou. Web 5899, táxi de Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 5899. ao alinhar, tem a decolagem autorizada da 10. O vento é 1.